Estão gravando. Peraí, vamos olhar essa postagem. Se identifica, por favor. 2, 3, promotor Fernando. Abriu? Isso. Promotor, estou te mandando. Promotor Fernando Abreu. Só se identifica, por favor. Fernando Abreu. Promotor, queria que o senhor explicasse qual a participação, qual o envolvimento do ministro do Turismo nessa investigação e nessa denúncia. Segundo a prova que foi produzida nos autos de inquérito policial e procedimento de investigação eleitoral por parte do Ministério Público, foi oferecida denúncia contra 11 pessoas, dentre as quais o senhor Marcelo Henrique, atual ministro do Turismo, pela prática dos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral e associação criminosa. Segundo consta dos autos de inquérito policial, o denunciado como presidente do partido e detentor da liderança, digamos assim, de fato, inclusive, do próprio partido, uma vez que a composição da estrutura da diretoria do partido era praticamente toda ela ligada ao seu gabinete então, e dele, então, como deputado federal, se chegou à conclusão, no curso dos autos de inquérito policial, de que todas as informações da campanha passavam diretamente dos seus assessores para ele, para que pudesse ser desenvolvido toda a estrutura dos crimes que foram praticados, com o objetivo aí da utilização de recursos de candidatas femininas para custeio das despesas de outros candidatos. Na prática, como que funcionava? Era ele que controlava o dinheiro do fundo partidário, do PSL em Minas? Naturalmente, como presidente do partido, havia o direcionamento de recursos partidários, né? O controle do dinheiro passava por toda a diretoria. Como presidente, naturalmente, existia uma certa influência. Agora, o apontamento, o direcionamento, não consta nos autos essa informação a ponto de se dizer que teria sido ele o responsável para direcionar. Fulana de tal vai receber R$1, R$2, enfim, essa informação não consta. A investigação apontou que funcionava como este esquema? Explica para a gente na prática. A lei eleitoral prevê cerca de 30%, no mínimo, de candidaturas femininas. E ao mesmo tempo que faz essa previsão, prevê a isonomia entre os candidatos nos recebimentos dos recursos. Então, se pelo menos 30% das candidatas teriam que ser mulheres, 30% dos recursos do fundo partidário também teriam que ser direcionados às mulheres. O que ocorreu na prática? É que algumas, né, dessas pessoas que foram denunciadas receberam propostas para que se candidatassem e, ao final, né, durante a campanha, promovessem o pagamento de despesas para outros candidatos, como uma forma de se burlar o repasse dos recursos do fundo eleitoral e de se beneficiar outras candidaturas, uma vez que, com a distribuição prévia de recursos por parte do partido, o custeio por terceiros aumentaria, digamos assim, os recursos gastos na campanha de outros candidatos, dentre os quais se incluem os dois denunciados, né, especificamente os candidatos eleitos professor Irineu e Marcelo Henrique. Pode dizer que eles foram os mais beneficiados? Segundo a prova dos autos, foram os que mais receberam recursos do fundo partidário e dos quais, dentre os materiais apreendidos nas gráficas, tinha maior volume de materiais produzidos. Qual que é a distribuição de tarefas nesse esquema e qual que é a responsabilidade de cada um, das candidatas, dos intermediários e dos eleitos? Segundo a prova dos autos, as candidatas, elas seriam, entre aspas, né, laranjas, receberiam os recursos sem que promovessem efetivamente uma campanha eleitoral, e o próprio número de votos recebida por cada uma delas evidencia isso, em proporção, volume de votos recebido e o volume de recursos recebidos pelo fundo partidário. Existiam três intermediários, na verdade, ou seja, aquelas pessoas que cooptavam essas candidatas e estabeleciam ligações com as gráficas onde seriam produzidos os materiais, os próprios donos das gráficas, que emitiam notas fiscais subfaturadas ou mesmo notas fiscais em nome de terceiros, mediante a informação simplesmente de um CNPJ, de uma conta, além dos beneficiários, né? E diretamente do próprio denunciado Marcelo, que, segundo a prova dos autos, seria a cabeça, a estrutura principal dessa associação, que foi montada claramente com a finalidade de é praticar a fraude no, na utilização dos recursos do Fundo Partidário Eleitoral. Todos os órgãos denunciados vão responder pelos três crimes que o senhor citou? Sim, no entendimento do Ministério Público, todos eles, né, agiram em coautoria. Né, é difícil de se dissociar como que uma das candidatas possa responder por falsidade ideológica na sua declaração, sem que alguém tenha efetivamente contribuído para isso, emitido uma nota fiscal, contratado uma empresa. Então, no entendimento do Ministério Público, todos eles agiram em coautoria, em cada fato, dentro de uma estrutura maior, que é a associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal. Esse tipo de prática, ela gera instabilidade na eleição, atrapalha a democracia? O que acontece com esse tipo de prática durante uma eleição? É uma prática que prejudica o processo eleitoral como um todo, especialmente no que diz respeito ao princípio da isonomia. Quando se burla o número mínimo de candidatas do sexo feminino, se prejudica não só um grupo específico da população, que são as mulheres, mas o processo eleitoral como um todo. Porque a utilização desses recursos desviados acaba sendo direcionado para o candidato A ou o candidato B, em prejuízo de todos os outros candidatos do partido. Então, há uma quebra de isonomia, há um prejuízo para as eleições como um todo, porque na prática a gente acaba vendo aí uns recebendo altos recursos e outros, né, tentando a sua candidatura sem praticamente recurso algum. Circunstância que seria evitada se houvesse uma distribuição isonômica desses recursos. O fato do então candidato Marcelo, né, ser hoje ministro do Turismo, ter foro privilegiado, isso implica alguma coisa no indiciamento? Não, não interfere. O foro por prerrogativa de função que o Marcelo possui, o denunciado Marcelo possui, diz respeito ao exercício da função. Então, eventual ato ilícito, algum crime que venha a ser praticado no curso do mandato como deputado federal ou da função como ministro, aí sim vai ser submetido ao Supremo Tribunal Federal. Na época, a gente tinha um processo eleitoral, estava licenciado, então, como não existia nenhuma relação direta entre o mandato então ocupado de deputado federal e a campanha eleitoral como um todo, ele responde naturalmente, sem foro por prerrogativa de função, perante a justiça de primeiro grau. Doutor, entre os 11 denunciados, quem são os três que faziam papel de intermediários? Diretamente Roberto Silva Soares, Raissander e Matheus Bonrondon. Quem são esses? Matheus Bonrondon hoje é assessor do Ministério do Turismo, né, ele era o responsável por estabelecer as ligações, né, do partido entre as gráficas, confecção de material, solicitação de pedidos, enfim, né, toda a parte de logística da campanha passava pelo Matheus. Reginaldo era o coordenador de campanha do Vale do Aço, três das candidatas passaram por ele como coordenador de campanha, era responsável por receber recursos, direcionar pagamentos, escolher as gráficas que seriam contratadas. Uma das gráficas, inclusive, é de propriedade do seu irmão, que foi denunciado, que é o Reginaldo. E o Raissander era um dos coordenadores regionais da região de Governador Valadares e que também tinha a mesma função do Roberto. O senhor disse que a investigação continua. Essa denúncia que foi oferecida agora, ela encerra a possibilidade de penalização dessas pessoas que já estão sendo denunciadas? Não, na verdade, inicia, né, todo um processo submetido aí ao contraditório e à ampla defesa para que se possa, se for o caso, afinal, se aplicar uma sanção penal. Agora, nada impede de que, surgindo novos fatos que envolvam outros crimes, sejam abertos novos inquéritos policiais para apuração desses eventos. Que outros crimes estão sendo investigados? Há, por exemplo, suspeita de Caixa 2? Nesse inquérito, a gente finaliza, né? Foi finalizada toda a apuração do procedimento de campanha com relação aos denunciados. O que existe de concreto é a notícia de que parte desses recursos foram utilizados para auxílio de outros candidatos também do partido. Então, com base nos documentos apreendidos das gráficas, será instaurado um novo inquérito policial para tentativa de identificação de quais seriam esses candidatos que foram beneficiados. A existência de Caixa 2 ou não, não foi objeto dessa investigação. Não obstante, me parecer meio que evidente nos autos, quando a gente tem a emissão de notas fiscais subfaturadas por parte das gráficas. No entanto, não tem elementos ainda para falar né, para confirmarmos a existência de Caixa 2 ou não na campanha. Pode ser um próximo passo da investigação, então. É, uma outra investigação, diante de novos fatos, pode ser objeto de apuração, sim. O senhor pode recapitular para a gente os tipos penais oferecidos na denúncia? Os crimes foram de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, artigo 354A do Código Eleitoral, que é apropriação indébita eleitoral, e o artigo 288, associação criminosa, prevista no nosso Código Penal. Então, vocês abriram um novo inquérito para tentar descobrir quem pode ser a doença?